longa. A nossa noite é longa, minha caranga na estrada. Toda noite é balada, é longa. A nossa noite é longa, com a nova função no rolê, nossa estrada é longa. A nossa noite é longa, minha caranga na estrada. Toda noite é balada, é longa. A nossa noite é longa, com papel SP no rolê. Como é que é? Pode crer, vem no meu rolê. Junto com DSD, junto com papel SP. Galera da pesada de todas quebradas, vem de caranga no meu carango, vamos cair na escada, noite estrelada. Primeiro hoje vai ser a cara. São Paulo vibra, só que a cidade não para. Trabalho é suficiente essa semana inteira. Tem pra quem tem, pra quem não tem. Ninguém na carteira. Rock, raga, reggae. É o movimento. Tem samba, funk, som. Rap é o movimento. Só na minha caranga é só entrar. Quem sabe curtir. Quem vem pra festividade, a fim de se divertir. Vacilão. Na minha frente eu nem quero cruzar. Porque não tem hora pra sair, nem hora pra voltar. Chegar de teoria, vamos partir pra praticar. Já peguei meu CD, meu drink minha. E o rolê começa pelo lado norte, onde tenho aliados, onde a parada é mais forte, em busca de sorte. Eu vou percorrer toda a parte, eu vou atrás de diversão e atrás das guias. De fato, mano, a nossa noite é longa. A gente tromba o pica-pau, manda chuva até o Pernalonga. Na nossa volta só vem mano de proceder. Aqui não tem heroína, nem bola, nem crack, nem LSD. Pra fazer a cabeça só uma gelada. Se der um Deus, um dia não pega nada. Se Deus iluminar, não vou pegar comando. E também se pegar, sua função me manda. Da federal que vai mudar minha rota. Se eu não me pôr de cilindro, limpando da minha batata. A noite é uma criança, ainda tô na iniciação. Tirando uma onda, ouvindo o CD do Sensação. Então vamos beber, sacudir no salão de negrão. Pois quando da segunda criança foi o que disse o refrão. Festa boa aqui no centro, no eu conheço o dono. Põe todo mundo pra dentro, a loura sensual. A preta é sensacional, a morena é a cara. Mas hoje eu vou te limpar, o DJ é bom, balança legal. Cartel SP, é só o astral. Vem uma caixa que estoura na caixa de som. É o bicho um talarico, mente da garganta. Se diz o tá, pá, pra todas as salandas. Tô pior e tô de olho com a minha razão. Não sou cafetão, não, mantenha a minha linha. E tem mais essa vadia que você tá. Já sentou na minha, levei lá na caranga. Baixei o banco, o vidro embaçou, deixei minha marca. As minhas caras, o mesmo morou. A noite é longa, vamos pro outro pico. Mano, na festividade, deixou meu time esquisito. Na minha caranga, engata a parte, ela se dá pra paquita. No velocímetro, ponteiro, bate ligeiro, sabe quem. Do centro sul, a costa oeste, nós chegamos. Chegando a costa de Andinha, faz a coisa do convite. Vamos entrando pro rap, o samba rock, sua cara da festa. Tem mulher que peça, não tem mulher que não quer. Todo mundo no grau, uau, a festa tá caldeada. Como o tempo voa, são 4:30 da madrugada. Disposição é de lei, 4 rei, já vai brilhar, vamos lá. Levado bacana, jogar no brilhar. Pega as fichas, é melhor de 7. Eu ganhei as 4, já estão quase 7. Tamo dando linha, que tá minha da gasolina. Um mapa de milho e um mapa de cachorrinho. Relaxa a função, vamos chegar no M.O. Longa, longa, a nossa noite é longa, longa. Longa, longa, a nossa noite é longa, longa. Longa, longa, a nossa noite é longa, longa. Longa, longa, a nossa noite é longa, longa. Joga sua mão para o ar, cartel SP no ar. Vai te fazer dançar, joga sua mão para o ar. Cartel SP no ar, vai te fazer dançar, ha, ha.